gente pra que não vá. Fica um pouco que é pra gente conversar. Não vai, não vá. Ainda tenho tanto pra te dizer. Meu paraíso não é tão bom sem você. E ainda tanto que não resta fazer pra acontecer. Não pediu pra que eu partisse, participasse, não de tudo desistisse, mas que dessa vez ficasse, me acalmasse, tão juntarmos os cacos, e reparasse que só nós dois somos tão fracos, entendesse que às vezes é complicado e a vida, preço é esse ter sonhos mais acordado que muito, se planeje quase sempre de errado, mas me passa uma certeza que é seguro do seu lado em ter você comigo pro que der e vier, de me ter como marido e de ser minha mulher, que não é só pelo vazio no outro lado da cama, é ver tudo vazio ao perder que se ama. Amor, é impossível quando você não está. Ouço meu choro e te peço que não vá. Fica um pouco que é pra gente conversar. Não vai, não vá. Ainda tenho tanto pra te dizer. Meu paraíso não é tão bom sem você. E ainda tanto que não resta fazer pra acontecer. Minhas malas desfaço, corro para seus braços, de saber que me sinto completo só com seu abraço. Pra mim nunca foi tão fácil, sentir não sei o que faço. Me vejo frágil, tão fraco, meu rap perde o compasso. Sei que são fases do amor, em todas as frases do amor, são muito mais do que palavras quando se fala amor. Cê sabe bem que eu não vou, já não importa quem errou, o importante agora é amor, é impossível quando você não está. Ouço meu choro e te peço que não vá. Fica um pouco